mostrando que o sofrimento não é uma fatalidade, não é o nosso destino, não é o objetivo da nossa vida, que ele é uma transição, ainda uma decorrência do nível evolutivo do nosso planeta, um mundo de provas e de expiações, como dizem os espíritos, dizendo que existem mundos primitivos mais atrasados que o nosso, mundos regenerados, o próximo passo, que iremos chegar dentre tantos anos, ninguém sabe exatamente, os mundos felizes e os mundos celestiais, ditosos, onde só existe o bem, o amor, a felicidade, a união plena em Deus. Então, o Espiritismo mostra que o sofrimento apenas é necessário como remédio amargo para curarmos o orgulho, que é uma consequência da nossa própria sementeira, e que Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Então, todos nós experimentamos a prova do sofrimento para despertarmos para o amor. Esse é o objetivo do sofrimento, para nos fazer despertar. Eu já disse aqui outras vezes, Joana de Ângeles narra que as flores despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios daquela estrela, elas desabrocham, exalando seu perfume, elas acordam só com o nascer do sol. Mas as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras, precisamos da dinamite do sofrimento para despertarmos para o amor. Mas é só isso. O nosso objetivo aqui na Terra é aprendermos a amar. Essa é a finalidade da nossa existência. O Espiritismo vem então explicar que essa dor é passageira, é transitória, e que nós poderemos modificar o nosso karma. Divaldo Franco, no Seminário Plenitude, nos diz que Allan Kardec jamais usou a expressão karma na codificação. Sempre preferiu dizer lei de causa e efeito. Porque ele sabia que nós, ocidentais, temos uma conotação negativa para a palavra karma, achando que é sempre algo ruim, algo negativo, quando do sânscrito ela significa apenas ação e sua consequente reação, porque os hinduístas também acreditam na lei de reação e reação. Mas, diz Divaldo, Kardec preferiu usar lei de causa e efeito, querendo mostrar que o nosso karma é dinâmico, que o bem que nós fazemos hoje modifica o nosso karma. Que o bem que fazemos aqui na Terra, como nos diz o Espírito Emmanuel, é nosso advogado em qualquer parte. Então, o Espiritismo vem nos mostrar a importância da caridade, do amor que cobre a multidão de pecados, resgatando a fala do Cristo que nos dizia, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. E vem nos dar o ensejo de servir, de trabalhar no bem, de auxiliar os necessitados, de levar luz, consolo e esperança a toda parte. Então, o espírita tem muitos motivos de ser feliz. Em Fortaleza, na Federação Espírita do Estado do Ceará, eu tive a oportunidade de ser médium de transporte. Eu pegava os palestrantes no aeroporto, transportava para o hotel, do hotel para o centro de convenções, de volta para o hotel e, finalmente, de volta para o aeroporto. Era médium de transporte. E aprendi, com o contato, com o convívio, com muitos deles, os maiores palestrantes do Brasil, que todos, sem exceção, eram pessoas alegres, felizes, espirituosas. Tive a oportunidade de conhecer Divaldo Pereira Franco, que do alto dos seus 78 anos, completará 79, no próximo dia 5 de maio, é uma pessoa extremamente jovial, alegre, espirituosa, que acorda às 6 horas da manhã sorrindo. As pessoas que o hospedam em sua casa, muitas vezes se constrangem porque ele acorda muito cedo sorrindo. Enquanto nós estamos esfregando os olhos, ele está sorrindo. E ele